Um dois, tá bom. Tá bom. Aqui tá bom. E aí, por acaso é este? Lucy. Então, diz. Diz aí qualquer coisa. Olá, sou Lucy. Escrevi um livro que chama-se Como Não Morrer de Fome em Portugal. É um belo título, devo dizer. Obrigada. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos às Madragoas da Amália, mais uma edição, mais uma noite de conversa e é isso. Temos mais um livro em cima da mesa também, chama-se Como Não Morrer de Fome em Portugal, histórias de uma inglesa apaixonada pelo nosso país. Lucy Pepper é a autora. Lucy, olá. Estou a pronunciar bem? Sim? Estás? Sim. Muito bem, certinho. Lucy, seja bem-vinda aqui às Madragoas. Obrigada. Eu vou-te sugerir aquilo que sempre sugiro aos meus convidados, é que se apresentem aos meus ouvintes. Eu gosto que os convidados se apresentem, muitos deles não gostam nada, talvez seja esse o teu caso. De qualquer das formas, pronto, fica aí o desafio. E uma maneira de eu não ter de te apresentar. Que bom. Preguiça, maneira... então. Exato. Olá, boa noite. Sou Lucy Pepper, sou ilustradora, escritora, entre outras coisas. Sou britânica, como se pode ouvir. Como eu já disse, sangue. Muito bem. E eu vivo cá em Portugal há muitos, muitos anos, desde o início do século. Tenho uma família meia portuguesa, meia inglesa, e acabei de escrever um livro sobre as minhas experiências e o que é que eu vejo e o que é que eu acho. É um livro, eu não li apenas alguns capítulos, não li o livro todo, mas eu fiquei com muita vontade, e devo dizer isto, eu não digo isto em todos os programas, mas fiquei com muita vontade de ler, primeiro de comer alguns dos pratos, mas já lá vamos, alguns deles já não como há bastante tempo, mas de ler todo o livro, gostei bastante do que li. Obrigada. Mas já lá vamos, primeiro, como é que vieste para Portugal? Apaixonei-me por um português. Muito bem. Eu vim cá numa visita de estudos com 21 anos, em 91. E apaixonei-me primeiro pelo país. Fomos para o Douro, fomos para o Porto e passamos uma semana, 10 dias a pintar o Val do Douro. Lindíssimo, obviamente. E adorei. E passamos uns dias em Porto. Ficámos num residencial na Avenida dos Aliados e foi na altura da eleição de 91, a eleição geral. E foi a noite que Cavaco Silva ganhou, em 91, e não fazia ideia da política, das cores, nem nada, não fazia ideia. Mas a paixão na rua, nessa noite, foi uma coisa que nunca tinha visto na minha vida. Porque nós, porque não falávamos português, obviamente, chegámos à avenida e a avenida toda, desde o largo em fundo até a câmara, estava cheia de laranja. E pessoas a cantar e gritar e tudo, até às 4 da manhã. E achei, este país deve ser fantástico. Está cheio de paixão para qualquer coisa. Achei fantástico. Até uma vitória do PSD desperta essa paixão. Pois, exatamente. E agora é menos isso nas eleições. Mas, por exemplo, quando tens uma vitória da Benfica, podes ver essas cenas na rotunda. Principalmente do Benfica, devo dizer. Ah, sim, claro. Tem que ser. É engraçado que falas aqui muito de... A palavra usada é a palavra paixão. Como te sentes apaixonada pelo nosso país, por Portugal. Sim. Esse sentimento, normalmente nas relações amorosas, o sentimento evolui, não é? Ou aquilo que nós sentimos, ou a maneira como nós estamos na relação, evolui também. Sim. Aconteceu mesmo com Portugal. Certamente que depois entraste ali na fase de desencanto ou da rotina. A rotina instalou-se entre ti e Portugal. Pois, Portugal não estava a lavar a louça como deve ser. Exato. Sim. Estava assim o tampo da sanita levantado. É uma coisa que Portugal é especialista em, em deixar tanto a cena de levantar. Eu não digo nada. Mas sim, foi assim. Tem, uma pessoa tem ondas quando coisas correm bem, é fantástico, quando coisas correm mal podes culpar ao país, mas não, eu gosto de ainda faço integrar-me em tudo o que posso, e é sempre um processo de aprendizagem, e essa é a minha paixão nisso. Gosto de saber, gosto de conhecer, não é que todos os dias eu tenho que encontrar uma coisa nova, é só para estar dentro disto e ficar, não sei, encolhida e abraçada. Eu adoro, essa é a minha paixão. E a verdade é que este livro está cheio de, enfim, de sabores, de coisas relacionadas com a gastronomia portuguesa, mas não só, está cheio de coisas portuguesas, está cheio, sim, de coisas portuguesas, não apenas de comida, apesar do título ser, sim, Como Não Morrer de Fome em Portugal. E aliás, tu tens-te dedicado a esta temática da culinária portuguesa, és autora de dois livros de cozinha, pois, que são um pouco diferentes, não é, disto? Sim, são completamente diferentes. São mesmo livros de cozinha, de receitas. O primeiro é um livro infantil que fiz há uns anos, há 10, 12 anos, que são receitas nojentas. É o livro das receitas nojentas que eu fiz com... Tipo o quê? Tipo, deixa-me lembrar. Há sapos enterrados, que é... ou seja, as receitas têm nomes nojentos, têm aspecto nojento ou têm uma imagem, uma ilustração minha nojenta, mas é sempre uma coisa boa para comer. Não tem ingredientes nojentos? Não, nenhum. Por exemplo, sapos enterrados é salsicha fresca, enterrada numa espécie de palme e assado. É uma coisa que comemos muito na Inglaterra. E é engraçado que estamos a gravar esta conversa, não vai passar neste dia em que estamos a gravar, mas estamos a gravar no dia após o Halloween. Ah, sim. Portanto, fica, sim, aí a sugestão. O livro ainda está à venda? Sim. Não, claro. Espera. Esse não está, já infelizmente, não está. Mas pronto. Mas há sempre um mercado alternativo. Eu sei que não, está numas dessas lojas... Alfarrabistas, pode? Sim, deve haver milhares nas alfarrabistas, sim. Podem procurar. Como é que se chama o livro mesmo? O Livro das Receitas Nojentas. Muito bem, eu acho que tem a ver com o Halloween, não é? Pode ser uma boa sugestão. E qual é que é o outro? E o outro chama-se Eat Portugal, e é escrito em inglês, que eu fiz com a minha amiga e colega Célia Pedroso, e é um guia para os estrangeiros saberem o que há em Portugal para comer. E nós escrevemos há 5, 6 anos. E nessa altura o turismo não estava como é agora. Como está? É algo incrível. Ai, a evolução. É assustador. Mesmo. É mês por mês ver-se diferença. Sim. É incrível. Mas nessa altura percebemos que houve dois ou três livros, mas dos anos 80, que não nos explicava bem, porque não, com fotografias pirosas e. Não explicava bem. E no nosso livro decidimos fazer um livro que é um dicionário que as pessoas podem levar com eles ao restaurante e perceber o que é um percebes ou uma farinheira. Também é um glossário, porque não há maneira de explicar facilmente num dicionário o que é uma farinheira ou uma malheira. E o glossário pega numa dessas coisas e diz: uma farinheira é isso, assado, e pronto. E também tem receitas para eles levar para casa. Normalmente as coisas concretas que podemos tocar são coisas mais fáceis de explicar, não é? Sim. Do que um sentimento abstrato. Mas no caso da farinheira, de facto, não é muito fácil explicar o que é uma farinheira. E também explicar a um turista. A um turista, exatamente. É, a um português, é difícil, provavelmente é fácil. Porque podes dizer, olha, bem, é um enchido. E é um enchido feito com farinha, sim, e banha. Coisas estranhas. E outras, e sabores de... E as caras das pessoas, especialmente os americanos e os ingleses, é que é isso? Porque isso tem um aspecto, não é exatamente agradável. Sim. Para nós é, porque adoramos uma farinheira, ou adoramos uma alheira, etc. E gostamos do aspecto, mas para eles é... E muita gente vinha para Portugal, só comia um bitoco ou um peixe grelhado. Jogava pelo seguro? Jogava pelo seguro, não é? Nesse sim, caso. Isso, porque não faz. Mas não se arrisca, desde não riscava. Manta, uma, não sei, uma alheira frita, ou uma lampreia, ou uma cabidela, não fazem ideia que é e não vão pedir. Eu estava aqui a pensar num nome para um livro. Sugere, anota aí. Eu acho que o teu próximo livro deveria chamar-se A Farinheira e a Beleza. Só isto. A Farinheira e a Beleza. É boa ideia. Fica a nota. Hoje estava a dizer, até porque eu perguntei, como sempre faço à minha convidada, o que é que ela gostava no que diz respeito a fado, o que é que ela gostava de ouvir. Ela disse-me o nome, Amália Rodrigues, e hoje está-me a apetecer a ouvir exclusivamente a Amália. E é isso que vamos fazer. Há tanta coisa para ouvir da Amália. Estou aqui a olhar para a nossa lista. O que é que vamos ouvir? Tens alguma sugestão, Lucy? Ou para ti tudo parece bem? Qualquer coisa. Na voz da Amália, qualquer coisa. Sim. Vamos ouvir então o tema Vingança. Vamos começar com este. E depois, Valentim. Vamos a isso. Eu gostei tanto. Tanto quando me contaram que a encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não a deixou falar. Eu gostei tanto. Tanto quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Vem me fazer passar essa com um companheiro, e a vergonha, a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar. Sem ter nunca um cantinho do seu para poder descansar. Adeus casa do meu pai, adeus largo. Quero o Valentim, olaró, quero o Valentim, olaró, meu bem. Valentim, Amália Rodrigues. Nesta noite eu converso com Lucy Pepper, ela é autora do livro Como Não Morrer de Fome em Portugal, uma edição da Objetiva. Como é que... É um livro extenso, os textos são uma espécie de crónicas, não é? Sim, é histórias e crónicas e as histórias são um bocadinho ficcionadas. Sim. Só para ser mais engraçado. Também misturados com... Eu falo de várias experiências, o que é que me aconteceu. E depois nessa faz-me lembrar de um complexo português que acho piada ou acho estranho e... Sim. Eu explico como é que eu vejo isso. Eu acho que uma das coisas que me agrada neste tipo de livro... neste tipo de ideia, é mais isso que eu quero dizer, é que eu gosto deste tipo de coisas em que partes de uma coisa muito concreta. Sim. E começas a viajar. Sim. Está aqui um pouco chouriço, agora vamos. Sim, exato. Vamos viajar a partir daqui. É, e isso é uma ideia muito forte, uma ideia muito, muito interessante. E é precisamente o que é que eu fiz, porque tudo em Portugal é ligado à comida, tudo. Tu não podes... e não é só maçãs de queijo, pronto, como na Inglaterra. Vamos lá ver. Há um discurso... eu não sou a pessoa mais viajada do mundo, devo dizer. Mas mesmo entre as pessoas que são viajadas, outras que dizem que são viajadas, dão a entender que são viajadas e não são assim tão viajadas quanto isso, mas há um discurso de isto em Portugal é assim, noutros países não é assim. Sim. Os portugueses são isto, os portugueses são aquilo. Sim. E por isso me parece é que não há sequer ponto de comparação. As pessoas dizem isto, os portugueses são... Esse é um complexo muito português. Porque há um exemplo no livro do arroz doce. E eu já tive esta conversa tantas vezes ao longo dos anos. Queres um arroz doce? Olha, realmente não gosto muito do arroz doce. Não gostas? Mas porquê? Mas porque, pronto, eu quando era miúda, eu crescia a comer, mas deixei de gostar. Tem aí na Inglaterra arroz doce? Não, arroz doce é português. E eu tenho que explicar que, não, temos na Inglaterra, temos, há na China, há na Tailândia, há nos Estados Unidos, há em todo o lado. Arroz doce há nos outros países. Ah. Não é uma coisa tradicional portuguesa? É, mas também é tradicional das outras países. Mas como é que é o arroz doce na Inglaterra? Quase igual. Como é que é possível? Quase igual. Bem, boa noite, foram as Madragoas, não temos condições para continuar. Como é que é possível? arroz doce, eu não fazia ideia, olha. Pois, e ninguém acredita. E também é outra coisa que quando digo que não gosto de arroz doce... Mas tu não gostas, é mesmo? Não gosto, é só porque não gosto de sobremesas muito lácteas e muito... Ok. Assim, é só isso. Mas há pessoas que ficam mesmo ofendidas por eu não gostar uma cena deles. É tão engraçado, porque não é, não estou a insultar a pessoa, nem ao país, é que eu não gosto de arroz doce. E provavelmente vais à casa de alguém que não conheces muito bem. Sim. E antes de conheceres aquela pessoa, sim, já não gostavas de arroz doce. Sim. Mas a pessoa não compreende muito bem isso e esta não gosta de arroz doce. Pois. Esta vem para aqui e agora isso. Não gosta disto. Isso. É tão engraçado. Isso é muito engraçado. Mas esse mostra como a comida é, assim, tão importante. Era aí que eu queria chegar há bocado. Partindo um bocadinho desta ideia de que somos ou não, o que é que há aqui que não há nos outros sítios, ou o que há aqui que há também nos outros sítios. Sim. Esse sentimento de que, de facto, a comida faz parte da nossa vida, de que as nossas memórias normalmente são associadas a um prato, é uma coisa muito portuguesa, ou em Inglaterra também é assim? Não, é muito portuguesa. É muito portuguesa. Obviamente toda a gente gosta de comida, gosta de comer, gosta da comida nacional, da sua nacional, pronto. Mas na Inglaterra é diferente, comida é comida. E pronto, obviamente temos essa fama de ter comida terrível na Inglaterra, que não é. Mas sim, é difícil encontrar boa comida se não conheces os sítios bons e não tens uma mãe cozinheira profissional, como é a minha. Eu tive sorte. Como é a minha também. Ah, é? Devo dizer. Também é cozinheira. Fantástico. Portanto, é uma boa sorte. É um privilégio. Exatamente. E pronto, há muita gente que não sabe cozinhar. Há muita, por exemplo, vais a um pub qualquer que tem, que não é um gastropub, aquela coisa moderna, e pronto, vais comer uma porcaria que saiu da congeladora há 20 minutos e está, foi para o micro-ondas. Pronto. Mas há comida fantástica. Em Londres, por exemplo, é incrível. Essa é a ideia dominante. A ideia dominante é, em Londres, em Inglaterra, come-se mal. Sim, e come-se pessimamente. Não, não é verdade. Sim. Não é só mal, é mesmo, mesmo mal. Mas, mas não é. Não é a verdade, mas é a verdade. Até digo no livro, pá, é a verdade. Um bocadinho é a verdade. Mas em Portugal, é completamente diferente. Porque a comida... É difícil comer mal em Portugal. Podes comer... digamos, não sei se é uma palavra, mas feiamente, quer dizer, não é muito Sim. bonito o que é que estás a comer, mas quase sempre sabe bem, quase sempre podes ir a uma tasca horrenda. E aquilo vai saber bem. Vai saber bem, tem um aspecto, um péssimo aspecto, pode ter. Mas vai saber bem. Mas tens também, tens que adquirir esse gosto também. Porque há umas coisas que são um bocadinho mais complicadas para aceitar e gostar. Tipo, qual é que foi a coisa realmente, nos primeiros tempos em que Sim. começaste a viver por cá, lembras-te de algum prato, de alguma coisa Sim. Que de facto te tenha marcado a esse nível? Ao longo dos anos tem havido outras coisas que foram difíceis, tipo lampreia e cabidelas, essas coisas. Mas a coisa principal, que é uma coisa tão comum, tão normal ver, é cozida à portuguesa. Porque... Fez-te confusão? Fez mesmo. Porque eu venho de uma cultura, mas agora é o meu também. É o sonho de cozido, a sério, sou doentio, mas é assim, na Inglaterra, eu venho de uma cultura que é muito, muito impressionada pelos franceses, e eu aspeto coisa linda, etc, e sempre que temos um prato, tentamos fazer bonito, não há esforço nenhum com o cozido, tens essa panela gigante de tudo, e uma taça, uma travessa dos legumes, completamente, tipo, a couve e as batatas, e estão quase a desmaiar. Não tem bom aspecto, não. Não tem bom aspecto. E tudo sai a mesma cor. Pronto, a carne está um bocadinho cinzenta, a couve e as batatas um bocadinho isso aí, cinzenta. Não sei se concordo. Então, mas os enchidos acrescentam. Sim, mas os enchidos também... E por isso adoro, porque eles dão depois, um sabor todo. Mas depois chegar aos enchidos vem trazer uma outra questão, que é Sim. enchidos com esta couve não, desmaiada. Era isso. Isto porque não bate a bota a com o perigo. A nossa ideia na Inglaterra é que carnes e salsichas cozidas em água é uma coisa mesmo do século XVIII e XIX, é muito esquisita. E por isso choquei-me com isso. Mas não percebi, mas nessa altura ainda não tinha apreciado os sabores que os enchidos estão. E também, mas era outro choque também, que é aquela travessa dos enchidos todos. E foi a farinheira lá. O que é isto? Porque a textura para mim era estranha. Pronto. Mas o quê? O chouriço, pronto, é como um chouriço espanhol, pronto, mesma coisa, mais ou menos. Embora este chouriço português seja muito melhor. Tive que dizer isso. Muito bem, fica-te bem, Lucy, fica-te bem. Obrigada. Mas as outras coisas, imagina, tens uma morcela que não tem nada, é só, ou aquela coisa que é, como é que se chama? Chouriço doce, que vem do norte, que é só, é sangue e mel. Que horrível. Nunca provei isso deve foi ser horrível. Não é bom sequer? Não, tem um aspecto, a parte meio é completamente preto, como... Porque é sangue. E a pele do enchido, porque é cozido, fica toda branca. E, é, e sabe esquisito, mesmo. É tão estranho. Mas além disso, as morcelas e os chouriços, os primários e tudo. A morcela, que isto é acho que foi a morcela. Esta semana foi considerada um super alimento. Ainda bem. Isto é verdade. Foi considerado um super alimento. Olha, ou seja, depois de gravarmos isso, vamos. Depois das sementes de chia, sim, do abacate e de outra coisa qualquer, oh my God, a morcela. Incrível. Deve ser o ferro dentro do sangue. Mas é mesmo isso. Deve ser. Foi isso. Foi isso. Mas olha, para pessoas morcela que têm não pouco foi ferro. Um choque, porque temos black pudding na Inglaterra, que é exatamente igual à morcela. Uhum. As especiarias são diferentes. Não temos cominhos no nosso black pudding. Mas, o resto é igual. Mais ou menos. Praticamente, sim. Muito bem. O livro hoje em cima da mesa aqui nas Madragoas chama-se Como Não Morrer de Fome em Portugal. É impossível morrer de fome em Portugal. Bem, isto pode soar mal para quem está lá. Pode ser mesmo. Pode ser. Mas eu não disse, foste tu. Vocês percebem, é possível morrer de fome em Portugal, é verdade. Mas vocês percebem. O que a Lucy quer dizer é que se come bem. Histórias de uma inglesa apaixonada pelo nosso país, uma edição da Objetiva. Vamos ter de ouvir fados agora. Nesta noite em que dedicamos este programa, vamos ouvir exclusivamente fados de Amália. E, portanto, vamos ouvir agora Primavera. É isso, Primavera nas Madragoas. Todo o amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. Ai, funesta de primavera, quem me dera, quem nos dera, ter morrido nesse dia. E condenaram-me a tanto viver comigo o meu pranto, viver, viver e sem. Continua. nesse dia. Ninguém fala em primavera. Quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Não namoras os franceses, menina, Lisboa. Portugal é meigo às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às lindas fardas, menina, Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recato enjoa. Tens aí tenentes bravos e valentes, nados e criados cá. Vá, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, não sejas francesa. Bem a propósito, estamos a falar de Portugal e das nossas expectativas em relação ao nosso país e dessas comparações que fazemos com os outros. A minha convidada hoje é Lucy Pepper, ela é a autora deste livro, que de facto eu aconselho este livro. Eu sei que ainda não o li todo, mas aquilo que li gostei bastante, até porque se trata de um livro, acima de tudo, tem esta temática da culinária, mas é um livro de crónicas. É um livro de crónicas. Sim. É um livro de boa escrita, devo dizer. Obrigada. Isso leva-me a uma outra pergunta, que é, quando cá chegaste, já sabias alguma coisa de português, da língua? Não, quase nada. Quase nada? Quase nada. Como é que foi essa... Enquanto eu, antes de viver cá, eu tive umas visitas, mas num fim de semana ou uma semana é impossível aprender a língua. Antes de vir eu fiz questão de tentar aprender com um livro chamado Portuguese in 3 Months. Pronto, aprender rapidamente 3 meses. E foi mesmo um sistema muito bom. E fiz 15 dias disso, fiz o livro inteiro. Ai, tá, pronto. E cheguei cá completamente perdida, porque, obviamente, o português falado nos cassetes e tudo dos livros é português muito bem falado. Claro. E muito lento. Isso acontece. E é assim: uma pessoa vai ao café e pede uma bica. E ninguém fala assim. É tipo o Google Tradutor, não é? Exatamente. E é tão... é um choque brutal quando achas que vais perceber mais ou menos porque leste umas coisas e todo o português está tudo esmagado, tudo e é um choque. E eu só aprendi a entender o que é que as pessoas estavam a dizer depois de até aprender a dizer e falar eu, porque, por exemplo, durante muito tempo, sou envergonhada de dizer quanto tempo, mas foi muito tempo, que a minha sogra me dizia, não, se Deus quiser. Não fazia ideia o que é que ela estava a dizer. Se Deus quiser. O que é isso? E por vezes o que acontece é que aliás, acontece quase sempre. Há vogais que vão lá, desaparecem completamente. Vão para o ar. E é isso. E um dia, e eu aconselho vivamente qualquer pessoa que quer aprender a língua, é nesse país, ver programas com legendas. Sim. Porque ajuda, pode ser qualquer legendado. Língua, não é? Exatamente. Porque estás a ver a língua falada e estás a ver a língua escrita. Ou a outra língua escrita. E de repente, eu vi esta coisa, se Deus quiser... Ah, ela está a dizer se Deus quiser. É mesmo se o Todo-Poderoso tiver vontade. É isso que é. Mesmo. Um dos capítulos do qual eu gostei, agora até eu perdi, ou melhor, um dos capítulos que eu já li, deve ser franco, não é? Do qual Sim. eu gostei. Também não li muitos. É o dedicado ao bolo de arroz. O que é que te apetece dizer sobre o bolo de arroz? Vou dizer-te uma coisa, isto é absolutamente verdade. Sim. Depois de ler este eu estava num café, Sim. tinha pedido apenas um café. Sim. Mas depois, e isto é verdade, depois de ler o capítulo dedicado ao bolo de arroz, eu pedi um bolo de arroz. Eu sou muito poderosa. Não, é engraçado porque, por exemplo, este capítulo, sim, eu explico como é que eu gosto do bolo de arroz e como é que eu gosto de comê-lo e tudo. Mas é uma coisa muito engraçada. É preciso quantidades muito grandes de saliva para... Exatamente. Ou seja, não estou a falar muito bem desse capítulo de tudo. E estou a falar dessa cena dos médicos e coisas e... Sim, falas de tudo. E esse capítulo não estou a dizer muito, mas é impressionante que ainda assim saíste. Sim. E pediste um bolo. Porque depois o capítulo, ok, segue outro rumo, mas no início tu falas mesmo do bolo de arroz. Sim. E eu fizeste uma boa, apesar de apontares os defeitos do bolo de arroz, fizeste uma boa defesa do bolo de arroz. Ah, sim. Eu acho que sim. Sim, porque, olha, o bolo de arroz é úbico, está sempre lá, em qualquer lado, e há outras coisas. Imagina, vais a um café, é ao fim de noite, e há, pronto, restam umas coisas no balcão, Sim. na montra, e não tão de bom aspecto, não porque tem. Estão lá pois. O dia. Imagina, uma tigelada que está lá todo o dia, não, perdida. Não. Assim, mas não, um bolo de arroz, segurança. Olha, começou seco e acaba seco. O bolo de arroz é um bolo ao qual nós podemos ser fiéis, porque ele não nos promete mais do que aquilo que... o bolo de arroz é honesto. Exato. Isso é... Exatamente. Isso é giro. Também havia aqui um capítulo, aliás, dedicado ao choco. Ai, sim. O que é que tens a dizer sobre o choco? Eu quero-te ouvir a falar sobre o choco, Lucy. Bem... Pronto, esse capítulo é bastante forte e triste, porque tem a ver com a minha experiência de dar luz à minha segunda filha cá em Portugal. E foi brutal. E a coisa que marcou-me foi o cheiro de um guisado de choco, porque foi uma experiência horrenda. No hospital fui tratada bastante mal, digamos. E duas vezes eles obrigaram-me a comer chocos guisados. E a coisa depois, que os chocos... Depois do parto? Sim. Por estar internada durante uns dias e não tens escolha de fugir. Foi duro. E o problema que eu tenho com os chocos é... Quando é choque frito, tal como as lulas, são... O que não percebo é o que é que acontece quando são guisados. Porque têm um sabor limpo... lulas e chocos, quando eles são fritos. Não tens qualquer problema com o choco? Não, é muito só bem. Quando está guisado. E com tinta também, não sou grande fã. Então, para ti, qual é que é a melhor forma de comer o choco? Frito. Frito, eu também. Frito em Setúbal. Concordo. E fica-te bem dizer isso porque nós temos um patrocinador. A sério, não é patrocinador. Não é patrocinador do programa. Sim. Mas é patrocinador aqui da rádio. E é o Museu do Choco, assim se chama, em Setúbal. Portanto, eu fiz esta pergunta sem sequer saber se tu ias dizer, tu podias dizer, é o molusco mais horrível. Olha, é a coisa tão boa, adoro. Aqui está, boa, Lúcia. É isso. Como não morrer de fome em Portugal? Estamos na reta final destas madragoas. Há capítulos. Há obviamente o arroz doce tem de estar sempre lá. Há o cozido à portuguesa. Há o choco, lá está. Mas estou a abrir nos mesmos de sempre. Eu quero mais. Quero ver aqui mais. Deixa-me pensar. A sopinha. A coisa mais importante. Olha, há coisas. Portugal não funcionava sem várias coisas. Ok, e ninguém, mas é outra coisa, obviamente toda a gente sabe de fado, sabe de futebol, toda a gente Sim. do mundo, pronto, etc. Mas ninguém sabe das outras coisas, e há três coisas principais. Uma, é queijo, ninguém faz ideia essa paixão portuguesa pelo queijo, que já sofro também. Eu adoro queijo. Adoro. Outra coisa é a bata, já te explico. Mas a coisa principal é a sopinha. Imagina um dia, quando tu eras criança, a tua mãe ou a tua avó não dizer: já comeste a sopinha? Ou, como a sopinha? Sim. Não é possível. Sim. E, não, mas aí até mesmo, porque aí é um tom mais autoritário, não é? Diz só a sopa. Mas, por outro lado, até quando se cresce, tu vais à casa da tua mãe... Sim. Queres uma sopinha? Sim, exatamente. Queres uma sopinha? Ou chegas é mimo. Olha, chegas a casa e comes uma sopinha. Exatamente. Queres assim? E é tão engraçado. Mas não é apenas a sopinha. Portugal não seria o mesmo país sem a sopinha, mas sem uma outra coisa. A bata mesmo? A bata, indumentária? A bata da senhora. Não da bata do médico, nem a bata de... Sim, a bata... Porque vocês não vêm, já não vêm porque é em todo lado. É uma coisa, mas também está a desaparecer, que é muito triste. Porque quando era miúda eu, na Inglaterra, a bata usava-se por muitas pessoas, mas pronto, desapareceu. E está a acontecer a mesma coisa cá. Mas a bata, na aldeia especialmente, muito menos na cidade... passa a ser uma espécie de farda do exército, das mulheres que mantêm o país a funcionar. Uhum. Porque, imagina, as avós e as mães, as avós principalmente, dão comida aos netos, vão buscá-los da escola, aguentam os maridos estarem lá no canto a fumar o cigarro enquanto elas estão a fazer jantar e pequeno almoço e almoço para toda a gente, e limpar a casa e ir para a casa da filha porque ela está a trabalhar e limpar a casa, etc, etc, etc. Ou seja, a bata é uma peça de roupa, mas também é um estilo da vida. E ela, a pessoa, está a desaparecer, que é preocupante. Por mim é muito preocupante para o país, não é só os problemas financeiros que temos, essa é outra coisa. Temos de fazer a defesa da bata, bata, da sopinha e do queijo. Isso. Hóstias, e acabamos com isto, hóstias também é assunto neste teu livro. Há aquela... qualquer pessoa que enfim, que come... não, o verbo não é comer aqui. Não é comer a hóstia. Isto não é a expressão mais católica. Mas tudo se queixa do mesmo. É que a hóstia... Tu colocas a hóstia na tua boca e... zás! Sim. Ela colada no... Sim, sim, sim. Não, essas coisas... Imagina aquelas ovos moles de aveiro que têm uma casca de hóstia. Ai... Não gostas? Não posso, doce de ovos. Eu gosto. Claro, mas tu és português. Eu não posso, os ovos Mas tu não gostas da parte branca ou do não, eu gosto de ovos. Eu gosto de um ovo estrelado. Sim, mas no doce assim. Em si. Mas doce é que quando é gema e açúcar, mais sim, nada. Mais qualquer coisa feita com isso. Fios, trouxas, lampreias. Há muita coisa doce, que não comes. Molhos. Pois, exato. É um sofrimento, às vezes, estar numa aquelas feiras só de doces conventuais. Sim, eu adoro isso. Eu como se tenho que comer, mas não é com grande gosto. Pronto. Como não morrer de fome em Portugal? Histórias de uma inglesa apaixonada pelo nosso país. A convidada foi Lucy Pepper. Lucy, muito obrigado, foi uma conversa bem fixe. O livro está aí para ser adquirido, vale a pena. É isto, o livro basicamente é isto. Parte de um prato, de uma comida qualquer. E depois são as reflexões da Lucy Pepper. Bem escrito, divertido, interessante, eu acho que vale a pena. Muito obrigado, Lucy. Espero muito que tenhas gostado. Tens alguma coisa a acrescentar? Tens aqui comam bem. Tempo de mais antena. Nada. Só digo só isso. O que é que vai ser o teu almoço? Já sabes? Ou ainda não pensaste nisso? Ai, ainda não comi pequeno almoço. Ainda não comeste o pequeno almoço sequer? Não, porque é um feriado. Pois, nós estamos a gravar isto no dia 1 de novembro. Ok, vamos terminar e depois do dia de Halloween, um dia em que se fazem muitas coisas com abóboras e nenhuma delas é um filhós. Ai, não, que é uma coisa que eu lamento profundamente. Eu gosto de em termos de doces de Natal, gostas de alguma coisa em particular? As doces de Natal, deixa-me pensar. Não, eu gosto até de filhós, mas há tantas versões, sim, de filhós. Sim, é verdade. É verdade. Filhós de Lisboa é outra coisa de completamente, norte. Completamente. Ingredientes. E até há variações, por exemplo, há certas zonas, diz velhoses. Isto é verdade. Pois, estavam lá no prato durante uma semana. Há pessoas, e há outra coisa que eu tenho de, não sei se sabes disto, mas há pessoas que gostam da filhós, sim, uma semana depois. Ai, sim! Fica assim, toda em... As coisas que eu não posso... são as rabanadas, uma semana depois. Porque nós comemos uma coisa rabanada, parecida com a rabanada na Inglaterra. Mas não é doce, é salgado. Sim. É só ovo e pão. Sim, sim, sim, sim. A rabanada aqui é pronto, mergulhada em açúcar. Mas depois um dia, como os donuts, fica tudo molhado, porque o açúcar absorve a umidade e tudo. E está lá sentada na mesa durante uma semana, todo molhado. É verdade, mas há pessoas que só comem isso assim. Não, exatamente. Há pessoas que na véspera de Natal eles estão quentinhos. Quentinhos e bons. Super apetite. Não, isso assim não presta. Eu quero, tragam-me um duro daqueles que serve como arma de arremesso. Opa, pois. Terminamos com caracóis. Amália Rodrigues, caracóis também está aprovado? Nunca mais saímos daqui. Isto tem que acabar. Não, exatamente. Olha, podemos passar o dia inteiro a falar disso. Caracóis está aprovado ou não? Sim. Não há sim. Nenhum capítulo ligado aos caracóis? Infelizmente não. Não, mas eu posso comer. Caracóis, Amália Rodrigues e brevemente a Lucy estará novamente nas Madragoas com o livro A Farinheira e a Beleza. As janelas avarandadas, mora aqui algum doutor, ai mora aqui algum doutor. Ai, eu venho-me aconselhar, ai, eu venho-me aconselhar. Ai, ando mal com o meu amor, ai, ando mal com o meu amor. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. Ai, um dia fui à Espanha, ai, um dia fui à Espanha, comi lá com os espanhóis, comi lá com os espanhóis. Docinho assado no espeto, docinho assado no espeto, no molho dos caracóis, no molho dos caracóis. São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis.